Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul. Estamos aqui para mais um ConsaCast, que é o seu podcast. Bem, óbvio que vocês não têm a senha da conta. Óbvio que se vocês tivessem, fariam algo melhor, ou até excluiriam esta conta. Mas o podcast é de vocês aí, mesmo não recebendo muito feedback aí da galera. Obrigado aí pelo... Mas obrigado pelos que me ouvem aí. Eu sou grato a vocês aí, amigos. E tô aqui no dia 3 de março, gravando mais um podcast aqui, mais uma vez pelas manhãs. Inclusive o pessoal pergunta aqui se eu... Por que eu falo meio baixo, assim, parece que eu falo meio sonolento, assim, é que eu consigo, normalmente consigo gravar de manhã. Então, 3 de março, aí feriadão, podcast de número 14, 13 ou 14, eu acho que é 14, mas eu vou pôr lá no, na descrição. E lembrando também que eu tenho o blog, né, que eu tenho que postar lá, postar as coisas lá, que é o funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. E também temos o meu e-mail, largadas traças, que é o poulsile, poulsile, @gmail.com. E é isso aí, minha gente, estamos aí para mais um FunsaCast, seu podcast, vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Bem, falar um pouquinho aqui sobre motivação. Quando eu tava ali no podcast passado, né, um capítulo, né, do guia de aprovação em concurso, eu falei um pouquinho sobre motivação, sobre o que te motiva, que a primeira coisa que tem que vir de você. E eu tô me questionando aqui, fellas. Eu tô pensando assim, uma coisa que me chamou a atenção, né, na psicóloga, que eu vou indo no psicólogo, né, na psicóloga. Aí eu falando isso, que eu tô meio, que eu tento, mas não consigo. Ela perguntou se será que eu não estou motivado a estudar, que você não, realmente não precisa, será isso? E a gente sabe, né, racionalmente, a gente sabe que temos que sempre melhorar, temos que sempre progredir, que é difícil a vida. Mas é racionalmente, aí o problema é o nosso subconsciente viciado, corrompido por tantas humilhações, por gastar energia com coisas ruins. Você gasta, você solta adrenalina, você solta cortisol no teu sistema nervoso, no teu sistema do teu corpo. Aí o problema é esse, minha gente. E eu tô tentando aqui, mas é difícil, você para aí, é chato. Aí você vai pro YouTube, você acaba indo vendo vídeo no YouTube. Outra coisa que eu tô meio... é ficando vendo vídeo no YouTube, né? Sei lá, parece que minha motivação do YouTube é diferente. Ai, tô meio vadio. Eu tô sendo sincero aí com vocês, né? Tô meio... precisava dar um desabafo aí. Tô meio... encucado aí. E também tô muito ocioso, né? Eu não sei se... eu acredito que sim, uma coisa puxa a outra, né? Tô meio ocioso. Não faça um exercício, não faça pelo menos uma caminhada, tal. E é isso, gente. Eu sei lá o que que tô fazendo da minha vida, sinceramente. Pelo menos eu mudei muito, assim. Eu tô começando a aprender a lidar com as coisas, né? Tem coisa que, obviamente, eu fujo, tento fazer umas escapatórias assim, mas tem outras que eu tô começando a encarar. É dolorido, mas vai acostumando, né? E tem um celular tocando aí. Ah, vou deixar pra lá. E então, vamos continuando aqui. Nossa, agora perdi o ralinho do raciocínio. Puta que pariu! Ah, não adianta, agora não adianta mais voltar. Acho que é isso mesmo, gente. Tô meio complicado aí. Preciso pensar bem o que eu vou fazer da minha vida, né? E é isso aí. Vamos ver agora algumas coisas, se tem alguma notícia boa de concurso. Uma coisa curiosa que eu estava vendo nos concursos abertos, tem muito concurso aberto de prefeitura, principalmente aqui no interior, pelo menos São Paulo, tá querendo tá abrindo para médico. E esse é outro bastião do Beta, né? O Beta tentar se dar bem aqui neste bostil varonil, como diria o outro, né? Concurso, medicina ou aeroporto? E tem muito edital aberto, né? De médico, né? Que eu tô vendo aqui. De médico e de professor também. Aí, professor tem que ter magistério, tem que ser formado em pedagogia, tem que fazer 4 anos para aprender a cortar papel colorido, fazer negocinho, é um porre, né? Para aprender a enfiar os cabos daqueles negócios, né? Da Matrix, né? Que é a bateria. Na tua cabeça, para você ser mais uma bateria para esse sistema fétido, né? Então, eles que enfiam. Você não sabia? Não, não é os robozinhos ali, não. Na verdade, os robozinhos são eles, meus amigos. São elas, a grande maioria são de colheres, né? E para você ver onde nós estamos indo, né? Esse sistema matriarcal que estão indo, a queda do Ocidente aí, estão levando nós à queda, estão humilhando a nós betas. Nós temos que lutar contra esse sistema aí. Tem vários caminhos, vocês que ouvem a esgotosfera, vocês sabem. Aliás, um abraço aí para todos os podcasters da esgotosfera aí. Eu ainda sou pequeno, eu sou muito tímido para ser convidado. Eu fico meio assim porque eu sou aquele negócio, né? Oferecido não é querido, né? Mas tô aí. Se alguém quiser aí gravar, se quiser que eu entre, dê uma pontinha aí no podcast de vocês aí. Tô aí. A gente tenta combinar aí. Parece que esse mês de março vai mudar algumas coisas aí. Talvez eu tenha um tempinho aí pra gravar. Bom. E voltando aqui, é de médico, professor, né? Então. Tá tendo muito desses concursos aí. Você pode procurar. Um site que eu uso, né? Que tem mais abrangente, né? É assim, abrangente, mais organizado, né? Pra ver os concursos abertos. Além, tem muita gente que usa o G1. Mas o G1 fica repetindo aqui as notícias ali. É meio requentado ali. Sei lá, eu não gosto do G1 lá pra ver isso aí. Eu uso o PCI Concursos, que é o pcconcursos.com.br. Lá você clica lá em concursos. Aí você tem uma listinha de primeiro nacional, depois por estado, assim, né? Aí cada estado, qual concurso tá aberto aí, pra vocês se salvarem. E vamos voltando aqui. Já que eu me comprometi a ler o guia de aprovação em concursos, vamos lê-lo então, né? Vamos lê-lo. E agora o capítulo 3, o planejamento do estudo. Pra quem não sabe, né, o guia de aprovação em concursos é o livro menorzinho do William Douglas. Ele escreveu um, só que é maior, né? Acho que é como passar em concurso, alguma coisa assim. Eu tô lendo o menorzinho. E começa com uma citação aqui. Perfure seu poço antes de ficar com sede. Do Harvey McKay. Meu inglês tá... Oh! Que coisa, não? Aí, começa aqui falando, né? Sobre inventário pessoal e circunstancial, né? Que devemos avaliar nossas características, nossas qualidades, nossos defeitos, né? Aí ele fala aqui sobre inibidores e deflagradores, né? Que afetam, são, que há uma série de fatores que inibem, que afetam o desempenho do estudante. E uma série de fatores que deflagram o processo de qualidade no estudo e ganho real da aprendizagem. Então, estes os fatores que denomino de inibidores e deflagradores. Inibidores, obviamente, né, que te inibe, que te restringe o teu estudar, né? E deflagradores são aqueles que melhoram, que te ajudam a estudar, né? Aí ele fala aqui que nós precisamos nos olhar no espelho e com sinceridade definir nossas qualidades e defeitos. Quais são suas qualidades? Quais são seus defeitos? Liste-os. É importante você anotar aqui, né? Uma coisa que... Realmente eu preciso disso daqui, É até bom pegar esse livro aqui para ver se eu volto meio, né? Quais são os fatores externos positivos e os negativos? Quais são os que tudo... Você tem que ver sua vida, você tem que sair de você e ver o que você é, o que você se vê. É difícil, é complicado. Eu falo por mim. É difícil. Eu vou tentar me avaliar aqui. Quais são as minhas qualidades? Bem, as minhas qualidades... Eu tenho certa facilidade em aprendizado, assim, né? Eu não como eu tinha antes, né? Visto que eu já passei dos 30, né? Também... Teve os fatores externos que me atrapalharam muito, né? Como Tem fatores internos e externos, a minha betice, né? Minha ingenuidade, assim. Mas vamos voltar aqui. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da TechPix. É isso aí, minha gente. Que mais eu posso ter de bom? Que eu sou a pessoa que tenta melhor ajudar o próximo. É aquele negócio, né? Você tá se fudendo e mesmo assim você quer ajudar o próximo, né? Mas é uma o altruísmo, né? Como se fala, né? Que mais? Acho que só, né? Sei lá, eu acho que é só. Agora os defeitos. Ih, Marquinhos, tem bastante. Bom, eu tenho muita ansiedade, né? Eu não consigo me concentrar bem, né? Principalmente agora, né? Que eu não consigo. Tipo, eu tô falando um caos aqui do. Por exemplo, do dia a dia do meu serviço. Toco o telefone, eu atendo, mas eu não consigo ouvir direito a pessoa, ainda mais se tiver barulho lá fora. Se tiver barulho lá fora, eu não consigo ouvir o que estão falando, né? Eu não consigo concentrar, é muita coisa na minha cabeça. Também sou muito preguiçoso, né? Isso que eu, obviamente, eu já me falei um pouquinho, né? Vamos listar, tentar listar os fatores externos positivos que pode me ajudar. O que pode me ajudar no estudo? A família, né? Ou seja, mas tem que ser de confiança mesmo. Teu pai, tua mãe, tua proximidade. Você faz. É aquilo que o Evandro falava: quanto menos pessoas souber dos seus sonhos, dos seus projetos, mais bem-sucedido você vai ser. Ó, eu lembrei agora disso daí. É, meu amigo, mas é uma coisa, é verdade nisso que ele fala. Você fica falando, parece que as pessoas, sei lá, fica te agorando, fica te pondo para baixo. Até não falando nada, elas ficam, não fazendo nada, elas ficam te agorando. Não sei, alguma coisa nesse sentido. E quanto você menos falar dos seus sonhos para pessoas, melhor assim. Essas pessoas, é melhor você falar com alguém próximo, um amigo próximo, um amigo verdadeiro. Ele te ajuda também, te incentiva também. E outro fator que eu tenho também é um tempinho assim. Mesmo que eu tô relaxando aqui, jogando as traças aqui, eu tenho um pouquinho de tempo que dá para fazer alguma coisinha, né? E fatores externos negativos. Quais são os seus fatores negativos? Não aproveitar esse tempo, né? Óbvio. O barulho também é um fator negativo. Você não consegue, se você não tem dificuldade de se concentrar, você não consegue, né? Principalmente se você morar numa vizinhança chimpa, né? O povo faz barulho, faz pagode todo dia, estão comendo merda todo dia, mas tão feliz mesmo assim. O típico gado, né? Também os joguinhos, né? Os jogos de computador. O meu problema é o WoW, né? World of Warcraft, né? Aí eu tô meio desencanando disso daí, tá ficando muito chato, né? E também um outro fator externo que é que, como eu tenho essa energia social baixa, né? E eu trabalho num lugar que é muito movimentado, tem que ficar atendendo pessoas e tal. Eu fico extenuado mais facilmente, né? Aí eu chego cansado, chego arrasado. Eu não tenho essa energia social que as outras pessoas têm. É palha mesmo, né? Se a gente tivesse as qualidades do gado, aí a gente ia ser os picareta do mundo, né? Aí a gente ia ser os caras mesmo, né? Mas já que não somos, fazer o quê, né? Falar um pouco aqui dos inibidores, né? Dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Que são falhas ou vícios internos e pessoais que limitam o desempenho dos estudos. Aí ele lista aqui as 20 dificuldades mais comuns para quem estuda para concurso. Vamos ver aqui rapidinho. O sono, você tem que dormir bem, bem. Você tem que dormir bem, mas tem gente que não consegue, né? Ficar pensando em problema, remoendo e tal. Quer dizer, esquecer desse problema, tentar organizar os seus horários, tudo certinho, você tem que ter uma rotina, né? O cansaço, esse me pega também, é o que eu falei para vocês, né? Da energia social, né? Da energia que acaba sendo sugada, né? Eu fico muito cansado facilmente, cara. A falta de concentração é outra, falta de disciplina, que eu também tenho, né? Falta de método, organização, né? Que vai muito, né? Andam meio que de mãos dadas, né? A disciplina com o método, né? Você tem que ter o método, mas você tem que seguir à risca, né? Falta de tempo, muita gente tem problema de tempo, né? Trabalha muito, né? Tem gente que, principalmente aqueles que trabalham em mercado, essas coisas assim, né? A preguiça. É a preguiça que te deixa ocioso, minha gente. É. A falta de autoestima, né? Que é um outro problema pesado, né? Que nós realmente, infelizmente, sofremos, né? Nas metas aqui. Que as pessoas conseguem minar nossa autoestima, né? Falta de dinheiro. É, dinheiro também é aquele negócio, né? Quanto mais se tiver, tá bom, mas se não tiver, nossa, complicado, hein? A falta de motivação, né? Que eu acabei meio que falando no começo, pro começo, né? Falta de memória ou de inteligência. Esse vai ter um capítulo específico, né, sobre isso. Mais para frente eu falo sobre as os capítulos 6 e 7 exatamente, né? Acho que tem que ter mais uns 4 podcasts aí para chegar lá, né? Não gostar da matéria, aí você tem que gostar, né? Se você fazer as coisas com gosto, você consegue. Falar muito ao telefone. Nesse caso, a gente não fala mais o telefone, fica no zap zap, né? A porra fica tocando, né? Eu mesmo não fico muito no zap zap, eu fico mais no Discord, no Telegram. Mas eu não fico usando muito o celular assim. Mas tem gente que, pela madrugada, toda hora o celular apita, toda hora ela tem que ver. Aí esses workaholic, filho da puta, fica te enchendo o saco. Ainda bem que eu não tenho isso. Também se minha chefia resolver mandar, eu nem leio. Resolvo lá no serviço. Eu não partilho o serviço com vida. Uma coisa certa a se fazer. Aí você põe no vibrar, põe no silencioso, para não te incomodar. Você faz, fica focado no que você tem que fazer, né? Medo ou receio de não passar. Isso aí, o não você já tem. Agora só falta humilhação. É que nem na balada, né? O povo fala isso no nosso grupinho aqui. O não você já tem, só falta humilhação. Mas é meio que por aí mesmo. Você faz concurso até passar. Você tem que ter cancha, né? Você tem que ter prática, né? Se não se preocupar, você vai fazendo aos pouquinhos, você vai estudando, você vai fazendo concurso, você vai pegando prática, você vai pegando cancha, né? Ansiedade é palha mesmo, né? Você quer tudo no momento certo, mas você nada é na nossa vida é assim, né? Nervosismo, preocupação com o nível de dificuldade da prova, de número de candidatos, aí vai ter. Isso vai ter sempre, né? Comparações com o terceiro, isso é ruim, principalmente se você não souber se comparar, né? Porque eu falo assim. As pessoas normalmente ficam vendo, né? Ah, ele tirou mais nota do que eu. Ah, mas você tem que ver o quanto ele estudou, quanto ele tempo de tempo ele dedicou. Você tem que ver o macro das coisas. E tirar lições, né? Você tirar coisas boas para você progredir. É isso que é complicado, né? Problemas graves pessoais ou na família. É, ter problema na cabeça não dá, né? É complicado mesmo. E a vontade de desistir. Tem hora que enche o saco. Ah, não quero mais saber essa merda, né? É, são problemas bem complicados, né? E vamos falar um pouquinho aqui dos deflagradores, né? Deflagradores, vamos ver aqui, vamos ver aqui. São qualidades e atitudes que permitem uma qualidade de vida melhor e um desempenho nos estudos, né? Exemplos: autoestima, a dedicação, a alegria, persistência, organização, tudo que você tiver de qualidade boa, que você pode aplicar. Você pode aplicar nos estudos, né? Mas é o que eu falei no capítulo passado, né? Alguns eu falei, né? Cada um tem seu tempo, cara. É complicado. E vamos ver aqui. Se tem mais alguma coisa. É aquele negócio, você tem que aproveitar o que você tem. Usar suas qualidades, usar o que você tem de fator externo e tentar pôr no nos estudos, né? E tentar ir minando aos poucos, né? Porque isso daí leva tempo, porque o que você tem de ruim é hábito, né? Tem que tentar minar, né? Ter autocontrole, ter domínio próprio, né? Aí ele fala aqui, no finalzinho, o resumo desse capítulo é o seguinte: faça o inventário pessoal para se organizar. Se as facilidades são ponto alto do seu atual momento, não desperdice isso. Se você tem mais dificuldades, tantas que dão vontade de desistir, saiba que é de pessoas que estão na sua situação que surgiram os maiores vencedores. É meio comercial de margarina isso. Os melhores profissionais e o enorme número de aprovados nos exames e concursos. Então, é isso aí, né? Aí termina com a citação: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Do Eduardo Galeano. Não conheço esse cara, mas tudo bem. E é isso aí, minha gente. Vamos terminando aqui. Mandar a sessão de abraços mais uma vez para minha galerinha aí no Discord. Da nossa Irmandade, Becta. Um abraço a todos aí. Um abraço ao povo da Esgotosfera. Um abraço da Confraria, do povo aí, de todos os nossos grupinhos aí. Lutando contra este mundo. Lutando contra eles. Eles. Eles que usam o gado como massa de manobra, né? Um abraço a todos aí. E vamos terminando mais um FunsaCast, aquele que é o seu podcast. Um abraço para todos aí, boa sorte e força, minha gente. Falou, abraço.